Se eu olhar pro lado eu vou te ver. Eu vou te ver. Sei que vai estar acompanhada. E por mais que eu queira te querer, sei que já não sente nada. Você é um exemplo pra mim e tudo me serviu de lição. Você foi a melhor de todas. Dizem que quem ama perdoa. Na boa eu me deixei levar, agi pela emoção. Sei que muitas tiveram minha boca, mas nenhuma delas o meu coração. Então, antes de perguntar, não tirei a nossa aliança pra ver se dá sorte da gente voltar. Na boa, perdoa, perdoa. Vai, Guguinha, vai, safoneiro, vai, safoneiro. Você é um exemplo pra mim e tudo me serviu de lição. Você foi a melhor de todas. Dizem que quem ama perdoa. Na boa eu me deixei levar, agi pela emoção. Sei que muitas tiveram minha boca, mas nenhuma delas o meu coração. Então, antes de perguntar, não tirei a nossa aliança pra ver se dá sorte da gente voltar. Na boa, perdoa, perdoa. Eu me deixei levar, agi pela emoção. Sei que muitas tiveram minha boca, mas nenhuma delas o meu coração. Então, antes de perguntar, não tirei a nossa aliança pra ver se dá sorte da gente voltar.